Turismo 2, solo 5-2, livre direita, solo 1-2, 1-9. 3-2-9, obrigado. Pode confirmar sua procedência? Procedência, Ponta Farma, Manati, senhor. Gente, grato. Salvador, bom dia, outra 6312. 6312 da Oxiné, bom dia. Júlio táxi, e Alfa e Juliette, portão 62. Alfa e Juliette, 62 da Libertax, portão 6312. Confirmando o portão é o 612, ok? Positivo, Alfa e Juliette para o 612, 6126, o outro 6312. Os Lully, mantenham no zero. Agora, Juliette, serra, porta para a zona 7, passar o trabalho. Gente, hotel Juliette Serra, livre pouso na 1-7, vento no 3, 0 graus com 4 nós, altímetro no 0, no 5. Juliette Serra. Passa no parte 3. Ok, tá livre, chama para o táxi, 35384. Repito o feedback e acionamento chamar para o táxi, 3-8-4. 973, decolado ao 5-4, controle 120.8, bom voo. 08, obrigado e um bom dia. Tango do Loira, manter posição alinhado por 1 minuto devido à estreita de turbulência. Controle, bom dia, Rio 5973. Rio 5973, contato radar na decolagem, sou para nível 310, saída PUCA. PUCA 310. Oxané 6255, chama centro Recife, frequência 126.0, terra 1288. 1260, 1288, Oxané 6225, obrigado, bom dia. 140 graus, com meia dúzia de nós. Vitor, após início da corrida da aeronave à frente, ali mantenham no zero. São Juliette Serra, solo 5-5, informa o pátio. Pátio Passe está em obras, aguarde para o ingresso até o Juliette Serra. Jacobina, Grupo Zulu, mil pés, decola da Enrimar, em coordenação com a torre, que opera em 118.95, controle 120.8, após a sua decolagem tomará para a noroeste, para prosseguir para Jacobina, pois. O transponder, aguarde o código transponder, o IACCHA. November, Yankee Mike, aguarde cópia para Paulo Afonso. 060, quem negar 10015, autorizado a chegada ao PONF. Olhe, bom dia, Juliette Tango Zulu decolou da 10, saída Coral, na sua escuta. Tango Zulu, contato radar na decolagem, sul para nível 100, saída Coral. Centena Coral, Tango Zulu. Salvador, TV 5384 com 64 aguarde. 3 horas de autonomia alterna, Salvador, para o ataque. Volta rapaz Juliette Serra Lima, aciona identificação. Novo filtro autorizado, decolar pista no zero, vento no 30, grau 079, ajuste no 095. Alô, Índia. No ponto de espera, chama a torre 1895-35384. Obrigado, bom dia. Ô, Juliette Serra Lima, vou indo na proa de Mari para interceptar a chegada. Controle, o Zulu pode ir para direto do coral, está presente? Obrigado, já estamos Zulu. Obrigado. Week 050-6319. Man 6311, maintain 5,000 feet. Maintain 5,000 feet. Papatango, Romeu, Golf Victor, decolado aos 58, chame controle 120.8. 1208, Lado de Salvador, Romeu, Golf Victor. 6311, tráfego 1 hora 7, Oceanet 6311, traffic 1 o'clock 7 miles, northwestbound, crossing 3,000 feet to 4,000 feet, Charlie 402. Ok, so we have a traffic, yes, 3,000. Patrulha de Salvador, Papatango, Romeu, Golf Vito, decolou, pista no zero, saída Alfa. Papatango, Romeu, Golf Vito, contato radar na decolagem, sua para nível 100, saída Alfa. Confirme, livre da recepção, Romeu, Golf Vito. Aguarde um minuto. Alfa, o Romeu, Golf Vito, a recepção vai atender o nível 100. 311, desça para 2 mil pés, quem negar 1015, autorizado a final do procedimento ILS X-ray, reporte estabilizado. We are down 2000 feet and we are clear to ILS runway 10, we report on ILS. Papatango Lima Kilo Zulu, subo para nível 100. 100, Lima Kilo Zulu. Vendo o Yankee Mike, confirme o nível para Paulo Afonso. 1015, autorizado a chegada Mari. Repelém a decolar, 1075-384. Paulo Afonso, mil pés, decola da pista no 7, primeira curva à esquerda, corredor forte, aguarda a autorização do controle para prosseguir direto para Paulo Afonso. O controle opera em 120.8, a torre 118.95 e o transponder 5005. Tá vendo aí, Yankee Mike? Papatango Romeu Golf Vitor, vou ir na proa de árvore da presente. Romeu Golf Vitor, vou voar a árvore da presente, Romeu Golf Vitor. O cotejamento está correto. Chame a torre para o acionamento. O novembro Yankee Mike, boa viagem. Guardião 09, prossiga. Avance Caldas, Estrada do Coco. Guardião retorno a Salvador, afastado 4.2 milhas. Guardião 09, prossiga para rotatória e aguarde transferência. Papatango Romeu Golf Vitor. Rotatório, transferência. Foi na proa de árvore da presente. Pro de ar, vou dar presente, vou ver o golpe disso. Oceanet 6311, traffic 10 o'clock, 11 miles, 11 miles, crossing 3000 feet to flight level 100, Papa Alpha Tango 4. Ok, 311. 09, copiou o controle de Salvador? Acho Afirmativo, o gotejamento está correto, está 3663. Chame pronto para o push de acionamento. E o TAN 3663, só para um cheque aqui, o senhor tem condições de selecionar aí o VOR de Salvador e fazer um cheque para ver se recebe o mesmo? Entende. Solo 35221. 35221. Está pronto para a cópia Vitória da Conquista? Ok, perfeitamente. Autorizado então, Vitória da Conquista, nível 200. Decolagem da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor, Elefa, e Elefa conforme o plano apresentado. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5032. 09 é um Eco Charlie 45, prosseguindo com proa da rotatória. Vento em Salvador 140 graus com meia dúzia de nós, reporte fora do sol. Chama para o push acionamento. Alô Salvador, bom dia, o TAN 3304, informação 90, pronto com a autorização Brasília. TAN 3304, autorizado Brasília, 360 nível, via Upezulu 17. Decola da 10, curva à direita, saída Arbor, após Arbor, Elefa. O controle 120 decimal 8, transponder 5025. 7360 autorizado para Brasília, via Perzulu 17. Decola da 10, com curva à direita, saída Arbor, Elefa. Controle 208, transponder 5025, TAN 3304. Correto, TAN 3304. Chame para o push acionamento. Cliente, TAN 3304. Ô, Salvador, TAN 3503, informação November, no box 5, autorização para Guarulhos. TAN 3503, autorizado Guarulhos, 340 nível, via Upezulu 10, até Bridge. Em Bridge, Upezulu 16, até a posição Posmo, Papa, Oscar, Sierra, Mike e Uniforme, Posmo. E nesta posição o senhor vai descer e manter o nível 320, prosseguir na Upezulu 16 até Bridge. Bridge, ou melhor, até Bravo Hotel Zulu, na Upezulu 16 até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte. Em Belo Horizonte vou direto Trive, Trive direto Poços de Caldas. A decolagem é da pista 10, saída da El, transição Motiva, controle 120 decimal 8 e o transponder 5033, o TAN 3503. Bom, confirmando 340 para São Paulo Guarulhos, via Upezulu 10 até Brito, Brito Upezulu 16, até Pujmu. Hoje eu vou descer para o 320 e continuar voando na Upezulu 16 até Belo Horizonte. Após Trive, depois desse depósito. Decolando da pista 10, saída da El, transição Motiva. O controle 120 decimal 8, transição 5033, 3503. TAN 3503, correto, cotejamento, reporte para o push acionamento. Para, para o push acionamento. Tiago, confirme chamado para o pouso. Estimado para pouso, 1h50 da presente. Copy. Tiago, Tiago. Pouso pista 17, vento 130 graus, 49. Question 6311, clear taxi via Alpha, and maintain position before taxi Delta. Vai Alfa, mantém posição Alfa. Pouso 17. Vem pro zona 25. Táxi agora pela Alfa, reporte antes da Juliette. Fala, TAN 3304 para o pushback de acionamento, posição 08. Livre, tá livre, TAN 3304, chame táxi. Chama táxi, TAN 3304. dirigindo 4000 pés, está 3259. Taxi Juliet. Now we are clear on via Alpha and the report for Juliet. Taxi Juliet, boa noite. Estacionar a frequência livre. Five, five, sir. And you? Thank you. Zero, tráfego ultrapassado, desça para nível 050, QNH 1015. 050, 1015. Vai contornar o pátio, aguarde um instante para iniciar o push de acionamento. Previsão, 2 minutos. Olympus, 125, ingresse agora na Juliette, contorne o pátio e ao ingressar na Taxi Índia, chame a torre 118 decimal 95. Foi me chamado para pousa, Lima Kilo Zulu. Sim, o azul 9979 é o número 2 para a cota, aguarde. Pois é. O Oceanet 6311. Clear taxi to gate number 404, via Juliet. Via Juliet, gate number 4, 6311. Então, 4299, cópia. Campinas, autorizado, 360 nível, via Upper Zulu 10 até Bridge, Bridge, Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após, direto Trive, e após Trive, conforme plano, decola da 10, curva à direita, saída da El, transição Motiva, controle 120.8, transponder 5011, azul 4299. Olympus 125, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 110 graus, 059. Então, Juliette, está um Zulu, confirme o chamado, por favor. Chamado de pouso, né? Afirmativo. Resposta número 13 e 20. Grato, Juliette, está um Zulu. Prossiga para o solo. Afirmo azul 4299, aqui é o solo, para cheque rádio, como recebe? Muito grato. Mete aproximação, chama a torre 118 decimal 95. 1895 para 3859. Autorizado e reposto táxi. A torre Salvador? Torre Salvador, estou 3259. 1160, desça para 2000 pés. QNH 1015 autorizada, final do procedimento de ILS, foi reposto estabilizado. Camarada, então, precisado para 2000, vou no 1160. A posição bridge, e após prossegue na peso no meia até o destino. A decolagem é da pista 10, curva à direita, saída da El, a transição é Motiva, o controle 120 decimal 8, transponder 5041. Afirmativo, azul 9979 está autorizado com via Upper Zulu 10, 30, Zulu 164. 340 é o Liga, decola da 10, curva à direita, Tael, transição, morte, controle 1208, transponder 441. Presidente, reporte a tua. Cuidado com o outro, pistão 0, está 3859. Olympus 125, decolado ao 12, chame controle 120, decimal 8. Controle 128, 1208, Olympus. 5221 na trip, chantax. Toma. Fala, Tan 3304. Prossiga. Ele está mantendo a posição, estamos com um probleminha técnico ali. Perfeitamente. Galera, até Porsche Paranense de táxi. Vai reportar, obrigado, 3304. Copiou aí o José Serra Lima? Afirmativo, Juliette Serra Lima, prossiga. Não, eu peguei aqui uma esquerda de turbulência de alguém que deu uma puta pancada aqui, viu, meu? Gente, o Juliette Serra Lima. O tráfego que o precede está na posição de 2 horas e meia dúzia de milhas. É um tráfego 738. Tá certo. Mas é um grande SR. Exato. Aparece. Tem condições de você para a aula do meu pé, liberar a formação? Confia para o controle. O Ídolo Liberal está em Paris. Solicita a descida para o meu pé para liberar a formação. Afirmativo, desça para 1 no meu pé, ajuste 1015. Indiano Liberal, reporte na rotatória. 1 no meu pé, 1015, reporte na rotatória, Ídolo Liberal. Papa Romeu Juliette Serra Lima, reduz a velocidade para 1.70 nós, desça para 2.000 pés. 170, desce para 2.000 pés, o José Serra Lima. Bruno Salvador, Olympus 125, na descida PUC. Olympus 125, conta apagada na decolagem, soa para nível 210, saída PUC. Vindo por 210, saída PUC, Olympus. 35384, da presente, vai na proa de Maceió. Boa, Maceió, da presente, 35384. Vai chamar a torre, vou no 1160. 1160, complete a aproximação, chama a torre em 1 no 8 decimal 95. Obrigado. Sou Salvador, eu tenho 8 9 2. Vandanque Mike, decolado aos 1 4, tem condições de iniciar a curva de imediato? Afirma, está iniciando a curva esquerda na Vandanque Mike. Ciente, tá vendo aí que Mike aguarde transferência de comunicações. Aguarde a transferência, aqui, Mike. Corre, gol, no 1160. No 1160, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, que é na 1-0, no 5. Aguardando a autorização de pouso. Estou tendo já do cruzamento para o VMAC Mike, sir? Afirmo, de imediato no VMAC Mike. Já está, estou tendo cruzamento no VMAC Mike. Eu posso estar estabilizado de LED Selling. Indiana Vender Alpha, torre 1 no 8 decimal 95. Para a torre na frequência 1 no 8 decimal 95 1 no 0 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 O TAM 3663 chamou para o táxi? Afirmativo. Ok, táxi à direita, ponto espera da 10, 1895, torre. Ok, no ponto espera 1895, 3663. Transfere controle 120, decimal 8. 208, é o site. 3859. O senhor tem condições de ingressar no pátio na presente posição? O tráfego da Trip vai manter a posição antes do pátio 1. Prossiga até o gate 8, o TAM 3859. Gente, o 3859, ingresso Juliette, segue o pátio na posição 8, só 3859. Zoais, 1 no meu pé, reporte 20 milhas do VR Salvador. Passagem do TAN Alfa, o Trip pode ingressar? E o Trip 5221 inicialmente mantém a posição antes do pátio principal. A sua saída vai ser modificada. Aguarde um instante. Ok, cheio, mantendo. Sete, o José Serra Lima. Papapapá, Juliette Serra Lima, não escuta? QF 1895, obrigado, bom serviço. QF Romeu Juliette Serra Lima, na escuta da torre? Afirmativo, passou externo com o trem bastante travado, deseja 197, Juliette Serra Lima. Juliette Serra Lima, reporta para cancelamento do plano? Afirmativo, desejo curva esquerda para a da capiteira 17, Juliette Serra Lima. E chamo. Cada um no zero, por favor. 3663, mantenha. Sim. Papá Romeu Juliette Serra Lima, plano instrumento cancelado ao 18, curva esquerda, base pela direita, pista 17. Afirmativo, 17 com base pela direita, Juliette Serra Lima. Ok, até o ponto 0102-1295. Ó, 5281. Para o Saxan 3304, com 062 a bordo, 3 horas e 15, até na Ribeirão Preto. Tá, 3663, autorizado a alinhar e decolar, pressão no zero, vento 160 graus, 59. Alinha e decola, tá, 3663. Sim, devido à restrição aqui visual do solo, fique atento ao Airbus da companhia que está parqueando aí no gate 8, ou se o mesmo já efetuou o parqueamento, está livre o táxi via pátio e Índia. No ponto de espera da 10, chame a torre em 18.95. Tenha uma boa viagem, tá, 3304. A gente está avisando a aeronave, prossegue o táxi via pátio Índia com a torre 18.95, tá, 3304, muito obrigado. E o TAM 3304, a sua saída agora será Elefa 1 Alfa, com curva à direita. Sente Elefa 1 Alfa, TAM 3304. Fala Salvador, bom dia, chama 6312. 312 da Oxiné, prossiga, bom dia. Bom dia, autorização 370, recife. 35221 na ponta de espera da Oxiné. 35221, bom dia, mantenha a ponta de espera. Mantenha. Mais dois minutos. Sem problema. Coluna 160, mantenha a posição antes da Juliette, seu gate é o 05, vai ser desocupado em dois minutos, pelo Airbus da TAM. Sente, coluna 160. Papá Romeu, Papá Juliette Serra Lima, solo 20, confirma o espaço de estacionamento? Cliente autorizado, backtrack, agilize o táxi por gentileza, tem uma aeronave para pouso que estão na sete. O Juliette Serra Lima, libere na Quebec, por gentileza, aguardando o seu processo para prosseguir para a parte 4. Com a direita na Quebec, aguardando instruções para prosseguir para a parte 4. Estamos no Lula, 5 milhas sudoeste do VOR em Salvador. Mantenha nível 100, chame Ilhéus em 120.1. Papá Romeu Índia November Alpha, tráfego avistado, livre pouso, pistão no 7, vento 140 graus, 59. Livre pouso, Índia November Alpha. Tá, 3503, livre o push acionamento, chame táxi. Gravado, 2 minutos, push acionamento autorizado, tá, 3503. O Xané 6312, cópia. Prossiga. 384, chame Recife em 12545, alterna 13365. 12545, alterna 13365, 3534, obrigado, bom dia. Sente, assim que tiver a separação, ingresso por 05, gol 960. Lipos 125, chame centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 13365. 125, 45, 3365, Olímpio, chamará o controle, Olímpio 25. Dona 0, pronto. Está 3304, mantém o ponto zero? Mantendo 3304. Papa Romeu, Índia November Alpha, solo aos 23. Autorizado o backtrack, prosseguir para o pátio 4. Juliette Serra Lima, autorizado seguir o Charlie 150 para o pátio 4. Dispatch. Ok, por Salvador. Sente, o Kilo Romeu Oscar, você continua através de Paripa. Cadê o Guardião 07? Cadê o 27, chama o controle 120, decima 8. 208, até o retorno. A 3304, ali mantém cabeceiro no zero? Ali mantém 10, tá 3304. Tá no corredor Bonfim, o Guardião 07. Papatango November Yankee, mais confirma o chamado para pouso. Abaixão, segundo, deixa eu ver, valeu, Yankee Mike. Controle, trip 5221. Trip 5221. Contato radar na decolagem, sou para nível 200, saída Elefa 1 Alfa. Elefa 1 Alfa 5221. Papatango November Yankee Mike, na escuta do controle Salvador? Tá, sua escuta, prossiga. November Yankee Mike, confirma o chamado para pouso. Aguarde por gentileza. Gente. Pronto, cópia. Para nível 050, quem negar 1015, autorizado a chegada, Mari. Recola da 10, com primeira curva à esquerda. Perfeito, subida Nicar 1 Alfa. Responde 5024, frequência do controle 120, decimal 8. Decola na Nicaro no Alfa, decolando no zero com curva esquerda. 5024 funciona, 208 é controle. Chame minha trilha no 2, protegimento correto, chame quando pronto, pushback na meta. Bora. Contato 3303, está com 115 POB, 3:40, alternando o galeão. Tá 3503, Livitatis. Via Pátio 1 no Índia, com espera Torre 1 no 895, atingimento 9015. 1 no 8, decimal 95, via Torre, com espera, via Pátio 1 e Índia, 3503. Sente, 1 no 6. Então, isso, é 3304, 4 alinhado e pronto. Tan 3304, autorizado decolagem pistão 1-0, vento 160 graus 79. Decolagem autorizada, 3304. Três, chame Centro Recife, frequência 133, decimal 95, alterna 1251. 90 Yankee Mike, mantém 1.000 pés, sem frequência livre está presente, a 60 milhas do VR Salvador, chame Aracaju em 120.3. Salvador, bom dia, o TAN 3503 está no ponto 0, pronto. TAN 3503, ali mantém cabeceira no 0. Ali mantém cabeceira no 0, TAN 3503. Controle Salvador, bom dia, TAN 3304. TAN 3304, controle Salvador, contato radar na decolagem, estou para nível 360, saída Elefa 1 no Alfa. 360, Elefa 1 no Alfa, seria possível voarmos direto Porta? Excelente, chame táxi. Quilo Romeu, acho. Quilo Romeu, acho que sente reporte na rotatória. Você espera para o 1.000 pés? Deixa eu captar, deixa eu captar meu pés. Quilo Romeu, rosca, reporte na rotatória. Na rotatória, né? Controle, TAN 3304, possível voarmos, Elefa? TAN 3304, mantém o perfil da saída. Mantém 3304. 3, 3, 3. Bem, Yankee Mike, quando estiver na frequência do centro, coordene a solicitação. Dia 107, mantenha 1.000 pés, frequência livre está presente. Uno 630, desça para 2.000 pés, QNH 10, 15. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2015 vai informar estabilizado. 3503, decolado aos 3, 2, chame controle 1-2-0, decima 8. 1-2-0-8-3-5-0-3, bom dia. Aliás. Kilo Romeu Oscar, torre 1-1-8-9-5, não precisa cotejar. TAN 3304. Detoração para evitar tráfego, curve à esquerda na proa 2 1-5, o limite da proa são 10 milhas, correção 15 milhas na presente proa. Sente, esquerda 2-1-5, limite 1-5 milhas na presente proa, 3-0-4. Controle de Salvador, bom dia, 3-5-0-3 decolando 2000 pés da El. Da 3503, contato radar na decolagem, soa para nível 340, saída da El. Terceira da El, 340, 3503. Controle é o 5221, autorizaria voar na Prado de Conquista? 5221, da presente voo e conquista. Obrigado. Sola Zuka com 299 de ataque. Alterna Ribeirão Preto, 5 horas e 20 a bordo, 5 horas e 20 a bordo, deve conseguir o seu. A gente, vamos saber o Azul 42 na frente. A gente faz o 4299 Bitac via Pat 1 no Índia, ponto espera, Torre 1-1895, altimetro 9095. Via Pat 1 no Índia, TAN 3304, da presente foi na proa de Ofito. Ofito, TAN 3304. 3503, da presente foi na proa de Bridge. Bridge, 3503, obrigado. O TAN 3503, inicialmente suba para nível 110. 110, 3503, é. TAN 3304, chame Centro Recife, frequência 133, correção 126, decimal 0, terra 1288. 3503, autorizado nível 340. É autorizado 340, 3503. É 311, começar em curso é Oscar, Guarulhos 360, tá pronto pra cópia? Pronto. Autorizado Guarulhus, nível 360, VIP Zulu 10, Bridge, VIP Zulu 6, VIP Zulu, Trive e após conforme a rota. Decola da 1-0, primeira curva direita. Perfil de subida Block 1 Alpha. Transponder 5053, a frequência do controle 120, decimal 8. Aqui autorizado Guarulhos, 360, Aperzulu 1-0 até PC, após Aperzulu 1-6 até BHZ, após Trini e Corpo. A decolagem da pista 10, primeira curva direita, subida Block 1 Alpha. O controle opera 1208 e o transponder 5055. Chanel 63 no 1, no cotejamento correto, chame quando pronto para o pushback sanamento. Chama dentro, agradecido. Com a 1999179, posição 03, puxa sanamento. Autorizado liberar a direita para o Pat 5, pode continuar na frequência livre, o quilo Romeo. Azul 4299, a linha decola de imediato? Afirma. Azul 4299, autorizada a linha área e decolar de São 10, vento 140 graus, 79. A linha decola de São 10, azul 4299. autorizado na LS, voo 630. O 630 complete a aproximação, chama a torre 1 no 8 decimal 900. 29 se for. Salvador, bom dia, voo no 630, passou Índia Serra, Baixar, Travar, tá visual com o campo. Voo 1630, ciente, continue. Voo 1630, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 7 nós. Tá livre, pouso 1630. Azul 4299, decolado aos 38, chame controle 1130, decimal 8. 208, obrigado. Controle Salvador Azul 4299, decola na sua escuta, curvando dentro, possibilidade de voada presente, lenda. Azul 4299, contato radar na decolagem, sua para nível 360, saída bloco 1 no alfa. 360, bloco 1. 997 mais para o TAC, estamos com 108 a bordo, 3 horas e 10 em nossa autonomia, alternando Galeão. Sul 9979, Libertax, via Índia, ponte espera, torre 118, sinal 95, altimetro 9095. 9095, por exemplo, ponte espera, 2295, é a cor. Sua Gilete CR, informação em curso Papá, está pronto para a cota? Utilizado Salvador, Manati, 1010, cota direta, decola da 197, com a primeira curva à direita, segue no corredor à esquerda. 101-112, a frequência do controle 120-8, frequência da torre 118-95. Azul 9979, aproximado do próximo aeroporto, canta 10, pronto para decolagem. Gente, azul 9979, após passagem do Boeing da Gol, a Lima tem cabeceira no zero. Após o Gol, a Lima tem azul 9979. Nível 160, chamará o centro em 126, decimal 0, alterno 1288. Seu Gilete Serra, com o atendimento correto, confirme o POB. 9 a bordo, bate 4, até o Gilete Serra, pressionamento táxi, torre 1-8-95. Salvador 3503. 3503, chame Recife em 126, correção 133, decimal 95, alterno 1251. 3395, alterno 251 com Recife. Muito obrigado, obrigado especial. Especial, pessoal, pela aproximação de hoje, Salvador. Até a próxima. Papá Romeu, hotel de Juliette Serra, livre do Senar, repórter da tarde. Gol 630, agressão na Alfa. Gol 630, táxi de Alfa, chamante da Juliette. Salvador, o Xené 6302, o Chester não está no 612. O Xené 6302? autorizado o pushback funcionamento, teria condições de puxar um pouco mais o corredor com a equipe de solo, puxar um pouco mais a retaguarda para a entrada do pátio. Confirme, é posição 06, o Oxinai 6312? Permitiu. Colônia Salvador, pátio Navo Bazo, Naba. Azul 9979, contato radar na decolagem, sou para nível 340, saída da El. 340, na El, obrigado. No 648, na escuta do controle Salvador? Polo 630, ingresso de LED, portão 90, segue polo vindo através do 62. Ingresso de LED para o portão 0630. Uno 648, na escuta do controle Salvador. Ladião 08, prossiga. Uno 621, no chão de Salvador, em 120, decimal 8. Salvador, gol 621. Gol no 621. Prossiga. Tu. 050, ajustado no 05. Tu autorizado. Para autorizado o táxi, para... Chama na Oscar. Salvador, bom dia, o gol no 642, está marcando nível 2.0. Gol no 648, controle de Salvador, acionando identificação, desça para nível 060, QNH 10015. Detoração para perda de altitude, curva à esquerda na proa 360, reduz a velocidade para 250 nós. 060. Na proa 360. Na proa 360, gol 1648, seu limite é o QDMIC 1110 Tibra. Proa norte, 1010 Tibra. Oceano Eventor 352, confirme, a gente pode conseguir o push aqui, retornando a gol? Barra direita, da barra, conheça um pouco, à esquerda da barra de rolagem. Será possível, senhor? Portão 8. Ele está sendo coordenado, falou. Infelizmente não tem condições de prosseguir, porque a aeronave é justamente para a posição que volta parada. 299, chame centro Recife, frequência 133, decimal 95, alterna 1251. Aguarda. Obrigado. o Hotel Juliette Serra, entendi visual com Charlie 208. Quente, prossiga como número 2 no táxi, o Hotel Juliette Serra. Guardião 08, nessa da torre. 08, autorizado Valença, 1.000 pés, decolando pistão 17, corredor Axé, aciona 17 e 21. Repote quando pronto. 61, boa tarde, conseguiu o pushback. Chame táxi, chame 63 no 2. Olá. Chame Recife 3395, alternando 251. Mande pro Azul 9979, agora Recife 3395, backup 251, é isso? Confirmo. Muito obrigado, boa semana. Polo 648. Prossiga na 648. Informa quando tiver condições de efetuar uma aproximação direta para o LS. Não ligou no 648? Sim, né? Você poderia, se eu tiver tempo, interrogar aí dentro, qual foi o motivo da restrição no nível 210 por tanto tempo? Infelizmente desconheço, eu estava provavelmente na escuta do centro Recife. Ok. Solicitação é essa, o senhor interrogar o centro Recife. Ah, ok, copiado. Aguardo. Ok. Controle Salvador, bom dia, tá? 3296. 3896, bom dia, identificação, décima 050, chegada a Mari. 050, Mari, tá? Subou no 642, eu vou a. Na Pro 180, está presente. 648, caso você tenha condições de voar da presente na Pro de Pelo e completar a chegada a Bonf para uma aproximação direta? Acionamento por conta e risco, guardando cópia, o Yankee do Golfe. Ok, tente novamente 3395, 251. Ou ainda 260-288-9979. Ok, naquela azul e ainda tenta 260-288. Obrigado. 648, tem condições de voar pelo e completar a chegada Bonf com aproximação direta? Vai, vá na Pro de Pelo então, após Duna, entra na final, pode ser? Não copiei, após Pelo, Duna. E após Pouso. Ok, ciente. Então, prossiga via para 2.000 pés, altímetro 9.0 no 5. Autorizado na bomba, no 648, chama estabilizado. Vai chamar estabilizado, 648. Gol no 621, estabilizado. Afirma.